sem neurose, tô boladão porque mataram meu gato. Mataram meu gato. Meu gato era meu, roubaram meu gato ou mataram meu gato. Por isso que eu dei essa música, atirei o pau no gato. E o gato não morreu. E essa história tem que ser relembrada. A história que eu canto hoje é do meu gato. Eu sei que roubava os outros, por isso que alguém matou. Era inteligente, gostava de peixe, de bife a rolê. Por isso que a história que eu canto é do meu gato. Ele faz miau, mas ele faz miau. Que meu gato, ele faz miau. Ele faz miau, porque meu gato, ele faz miau. Ele faz miau, que meu gato, ele faz miau. Ele faz miau. Ele era bonitinho, me fazia sorrir. Era maravilhado e ele era gostosinho. Ele era formosa, dormia no meu pé. É por isso que eu conto a história que eu manto, que a história que eu canto é do meu gato. Ele faz miau, mas ele faz miau, porque meu gato, ele faz miau. Ele faz miau, porque meu gato, ele faz miau. Mas ele faz miau, porque meu gato, ele faz miau. Ele faz miau, meu gato, ele faz miau. Mas ele faz miau, porque meu gato, ele faz miau. Ele faz miau, porque meu gato, ele faz miau. Mas ele faz miau, porque meu gato, ele faz miau. Ele faz miau. Cara feia também ama.